Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela parceria, pela sua parceria com o Pretinho Básico. São 6 da tarde e o Pretinho das 6 vem com o Sicredi. Gente que coopera, cresce. Telefonia Big, da Milera Moda está nas ruas. Devassa, porque todo mundo tem um lado de Devassa. Meus queridos amigos do Pretinho Básico, como vão? Neste início de fim de tarde de segunda-feira, já se foi mais uma segunda-feira, velho. Comi duas bananas quentes. Como? Duas bananas quentes. Eu também. Tem banana quente? É que eu deixei um cacho de banana no meu carro a tarde inteira, cara. Certo. E a gente foi lá comer agora bem... E aí, meu? E a pressão? Deu uma pesada agora no estômago. É, banana já pesa naturalmente. Aí tu imagina lá quente de dentro do carro, cara. Amaral, que problema, hein, Amaral? Mas tamo bem. Qualquer coisa vai sair, exatamente. Vai que é um Dodge. Fala, Potter! Boa tarde, boa noite. Boa tarde, Potter. Fala, Porazinho. Ô, e aí, minha velha? Tudo bem, Porazinho? Tudo bem, tudo ótimo. Tudo lindo. Tranquilo. Tudo certo. Nosso querido Geiso. Como é que tá, meu? E aí, Geiso? Não tive aula hoje. Não teve aula hoje, Geiso? Dia dos professores, né? Hoje não tem aula. Queria mandar um abraço a todo mundo do Colégio Sertório, né? Certo. Colégio Sertório, claro. Estadual. Claro. Conhece, meu? Não. Opa! Daqui a pouquinho nós vamos apresentar a figurinha que tá aqui. Meu. Fala aí, Arthur Gubert. Beijo pra professora Margarete de Espanhol. Ó, que beleza. Tu faz espanhol com a professora? Não, quando eu tava no colégio ainda. Beijo pra professora Roberta de Espanhola. Certo. Tá bem, isso. Arthur Gubert é o cara que traz pra gente as informações do Pretinho Básico nas redes sociais. twitter.com/pretinho_básico e facebook.com/pboficial. Curta, comenta, faz o que tu quiser. Muito bem. E hoje tive que trazer, porque é feriado escolar. Estou aqui com o nosso querido estrelinha móvel, Theo Fetter. Bicha! Não faça assim. Não faz isso com a criança, rapaz. Vocês são muito maldosos. Eles não têm filhos, Eles não têm filhos, eles é verdade. Não têm. Eu vou te liberar, tá? Eu vou te liberar pra dar um soco em cada um depois. Pode tá dar liberado. No Potter agora, Theo. No Potter agora, que tá do teu lado, tu pode dar um soco daqueles que o Montanha te ensinou, dali. Isso. Dali. Pode dar. Segurinho tá muito bem treinado. Agora, no intervalo, tá bem. E aí, tu não teve aula hoje, é isso? É isso. E aí tá com a gente aqui, fala mais pertinho do microfone. Tá com a gente aqui no Pretinho de Estrelinha Móvel. É. Tá curtindo? Tô. Que ótimo. Quem é a professora preferida, Theo? Professora preferida. Não. A professora preferida não. O nome da professora. Nome da prof. Como é o nome? O nome da minha professora é Miriam. Boa, tá bem. Treinou umas piadas, Theo. Treinou umas piadas pra contar? Sim. Ele tem. Ele trouxe seu próprio material pra contar uma piada. O Theo responde as questões como a gente aprendeu a responder, né? Como é que é o nome da professora, Maurício? O nome da minha professora é Miriam. É. Resposta completa. Tá no básico, né? É isso aí. Resposta completa. E me fala uma coisa, cara. Então, antes da gente começar aqui o programa, tu já tem uma piada pra contar pra nossa audiência aí, não? Uma piadinha pra nós aí. Vamos dar uma risadinha. Tu quer uma vinheta? A gente pode fazer uma vinheta piada do Theo. Quer? A gente faz. Pode ser. Piada do Theo! Oferecimentos. É novo ainda. É novo, não tem oferecimento ainda. Só pode demorando. Não abriu ordem. Então conta a primeira piada pra nós aí. Vai lá. Por que um agente secreto gostava de girar? Pra quem é essa que tu tá perguntando? Pergunta pro Geiso. Geiso, por que que um agente... Vai. Secreto, o que o cacete secreto gostava de girar? E aí, Geiso? Porque o cacete secreto gostava de... Porque ele não... Não vai conseguir. Não sabe. Não responde sabe. Pra nunca ele, saberá. Meu. Nunca saberá. Porque ele era um espião. Eu gostei. Olha só, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Sabe que tá rolando a Oktoberfest de Blumenau, né? Tá rolando. E tá na Oktoberfest de Blumenau já foram consumidos até então 240 mil litros de chope. É muito chope. Segundo a organização, até domingo à noite, o público registrado foi de 221 mil pessoas. Com isso, a média de consumo é de 1 litro de chope por pessoa. É pouco, né? Um litro de chope é muito pouco pra nós. 2 litros de chope é muito pouco pra nós. Por falar nisso, nós recebemos de presente da organização da Oktober de Blumenau uma música. Ah, é? O som da bandinha. O som da bandinha. E eu quero ver se tá por aqui pra gente apresentar pra nossa audiência. O que é, Theo? Hã? Eu disse, vai! Ah, eu tô indo! Manda nele, Théo, manda nele. Que nós não conseguimos. October. Ah, não achei ainda. Ô, Amaral, tu pergunta lá pro nosso glorioso Dico. É. Onde é que ele colocou? Eu tenho. Não, mas tá aqui, tá aqui. É. E está lindo aqui. O ramal dele é 17. Não tem que apertar o botão atualizar. Já apertei e não apareceu. Ah, então tá, sem problema. Segunda-feira foi de caos nos aeroportos do Brasil. O sistema de check-in da TAM apresentou falhas, afetando companhias que o utilizam no mundo inteiro. Com a pane, o procedimento de check-in teve que ser realizado manualmente, o que gerou atrasos e filas em aeroportos do país inteiro. Já a Azul teve 450 voos cancelados no aeroporto de Viracopos, em Campinas, cuja pista está fechada desde sábado. Não sei se vocês viram, um cargueiro de uma empresa, não sei de onde é, talvez australiana. Olha, furou o pneu, né? Americana, obrigado, filho. De uma empresa americana, teve o trem de pouso danificado no momento da aterrissagem. E como somente a companhia pode retirar o avião de lá, o avião ainda tá lá, parado no pátio do aeroporto. Os americanos pensando, tem uma cidade lá no Brasil, lá cagando. Lá em Campinas, no Brasil, deixa lá. Aquele avião já é sucateado mesmo, né, mano? O Brasil já é sucateado. Exato, exatamente. Deu problema lá. Eu pensei que tinha estragado a pista, cara. Que tinha feito alguma coisa na pista e aí, por isso que eles não abriram ainda. Eu fico pensando na origem do nome do aeroporto de Viracopos. Era. É um sobrenome, né? Se escreve junto, né? É, o senhor Viracopos. Viracopos. Eu não sei se é sobrenome. Imagina que bebia assim. Ele devia ser um bebum. Esse aí bebia como muito. Bebum das antigas. Ele bebia muito ali naquela zona. Parece alemão o nome. Do aeroporto, né? Os controladores de voos ficam ali, Viracopos. Como é que vai ser origem do nome Viracopos? Existem duas versões. Eu fui falar com o Dico lá, tá? E aí, o Dico? Dico a lá. Sala dele tá completamente escura e tá até cadeado. Ele vai embora. Vamos fazer o seguinte, vamos ligar pro Dico lá. Liga pro Dico. Eu tenho aqui, Dico, liga aí. D-I-C-O. Liga pra nós aí, por favor. 9187. Viracopos. Ah, desculpa, mano. Viracopos tem a ver com virar copos. Ah, é? De beber? Sim, é de mesmo? Beber. Exatamente. Tinha um bar. Nosso querido amigo ali, né? Vai, tinha um bar no local onde tem o aeroporto que as pessoas viravam. Que interessante, copos. Olha, cara. Só, viu? Isso é cultura. Boletinha é cultura. Viracopos. Imagina se fizer um aeroporto perto da casa do Porã, como é que vai se chamar? Meu? Não sei. Qual seria a bunda mole. Não, que isso. Obrigado. Querido aeroporto seria o nome. Um querido obrigado, aeroporto. Peter, obrigado, Peter. Vamos falar então com o nosso glorioso Dico aqui. Vou perguntar pro Dico. Onde é que o Dico colocou a musiquinha da Oktoberfest que a gente recebeu de presente? Deve ser na página da Farroupilha. Vê se tá chamando. Onde é que tu. Sua chamada está sendo encaminhada para cá. Ah, está sendo encaminhada. Ah, beleza, então, Dico. Obrigado, tá, Dico? Legal, se você é vizinho, conhece, já ouviu falar no Alexandre Costa. O DJ Dico, que apresenta o Sônica aqui na Atlântida. Você peça pra ele falar, entrar em contato conosco aqui. E aí, Dico, beleza? DJ. Parte de músicas. Parte de músicas. Sempre que é uma música. Como é que a gente acha? Só aqui. Hã? Dico, quem não conhece, é parecido com o Bruno Benício. H-I-N-O. Hino. É isso? Hino. Eu falei pra ti que era isso. O Dico é parecido com o Tufão da novela. É parecido com aquele ator, o Lawrence Fishburne. É mais parecido com a Zezé. É isso aí. Lawrence Fishburne. Assim, mais branquinho, né? Obrigado, querido Dico, pela consideração e profissionalismo. Parecido com coalhada. Ô, meu, antes mesmo do último destaque do Clique RBS, vamos fazer aqui, olha só. Alô, Blumenau, levanta o caneco que a galera da Atlântida chegou. Alô, Blumenau, levanta o caneco que a galera da Atlântida chegou. Tá todo mundo ouvindo e prontinho pra dançar. Até a turma do Pretinho agora vai cantar. A Kátia tá de Frida e o Rafa tá de Fritz. Alles gut, alles blau. Na Oktoberfest Blumenau. Alô, Blumenau, levanta o caneco que a galera da Atlântida chegou. Alô, Blumenau, levanta o caneco que a galera da Atlântida chegou. Eu vou me divertir com a turma. Mas é o Aldo Schneider. Alô, tudo bem? Ô, cara, essa é a banda do Barril. Galera do Barril. Que mandou pra gente esse presentão aí de Oktoberfest 2013 em Blumenau. Que galera legal, velho. Tá bombando o trenzinho, tá animado. É o Pause que tá puxando? Olha aí, Magnata. Eu vou puxar o trenzinho e soltar o fumacê, Magnata. E não tem hora pra acabar. É isso aí. Gravou isso aí, Magnata, não me lembro. Demais, obrigado a banda do Barril que mandou pra gente esse presentão de Oktoberfest. Um dia nós vamos estar lá a semana inteira na Oktoberfest de Blumenau. Quando a galera entender que é importante a gente estar lá fazendo essa relação com o mercado de Blumenau, vai ser muito legal. A autorização para uso da internet 4G será assinada na manhã de quarta-feira em Brasília. A tecnologia vai permitir a elevação da qualidade e da velocidade de transmissão de dados. Mas vem cá, não seria mais importante eles assinarem primeiro do 3G? Primeiro 3G. Primeiro 3G. E depois 4G. Eu vou comentar um negócio com vocês que a pessoa vai ouvir, vai ficar chateada, mas não é nada com a pessoa, com a atendente lá da minha operadora, é com a operadora mesmo. Eu fiz um upgrade na minha internet do meu celular. Ficou mais lento. Tu acredita? Não, eu fiz um upgrade e ficou mais lento. Por que, papai? Não sei, né, cara? Não sei. Então, na verdade é o seguinte, existem quatro operadores que possibilitam o sinal 3G no Brasil. Nenhum é bom. Nenhum que fala, não, vai pra lá que é bom. Não é. Tem o menos pior. E aí o seguinte. Yes. Ah, não, então vamos pra saída mais tranquila, que é usar o Wi-Fi dos lugares. O Wi-Fi. Sim. Não. Aonde que tem porque Wi-Fi? Igual o sinal de internet que chega no roteador, é ruim. O sinal de internet é péssimo. Acabou? Terminou? Não entrega aquilo que tem que entregar, né? Não entrega o que tem que entregar. Paga 10 mega, ele te entrega o... É mais ou menos 4, como tudo 3, no Brasil, né? Tu paga o imposto, não te entrega o que tem que entregar. Tem um mercado brasileiro que funciona muito bem. É? Mercado de games, que cada vez cresce mais. Ah, bom, mas aí não é brasileiro, né? Mercado de games. Se o Telo não tivesse aqui, seria outro mercado. O segundo cronograma, todos os municípios com mais de 100 mil habitantes terão cobertura 4G até 31 de dezembro de 2016. A gente já achava difícil até 2013, né? Imagina 2016. Se chegar até a Copa o 3G, eu tô muito feliz. Os gringos vão se impressionar com a internet aqui na Copa. Vai ser impressionante. As cidades que sediarão jogos da Copa das Confederações estarão cobertas por 4G até abril de 2013. Ah, isso é uma grande mentira. Não é todas as cidades, é a parte central da cidade. Sim. É a região central da cidade que vai ter o 4G. Esse que é o migué deles. Que migué, já não ia pegar. É, provavelmente. Não, mas aqui está próximo do Beira-Rio, né? Porque, na verdade, no Beira-Rio, no Olímpico, depois tem mais de 10 mil pessoas, acabou tudo. Acabou tudo. Não tem comunicação. Não consegue nem ligar pra uma pessoa. Isso é verdade. Né, aí como é que fazem os fotógrafos que mandam suas fotos pela internet, pras redações? Pendrive de internet. Mas igual... Não, sim, mas que não tem 3G. Não, é que o estágio não te dá um Wi-Fi decente. É que acontece o seguinte, peraí também. Tem uma antena que serve a região do Estádio Olímpico, outra antena que serve a região do Estádio Beira-Rio. Certo. Ok. Sim, aí daqui a pouco chega um 15 mil pessoas e passam a usar essa única antena. É isso aí. Ah, há que se entender, né, cara? Mas Maurício, tem que se melhorar. Em Wembley, em Londres, lá... Pode ter 150 mil pessoas com uma antena só, sei lá como é que eles fazem. Funciona. Cara, no metrô pegava. No metrô. Aonde? Tem estações em Londres agora que tem Wi-Fi dentro da estação. Não, mas em Londres, na rua mais movimentada lá, que é Oxford Street, lá no centro, tem muito mais gente que no estádio Wembley e não para de funcionar em nenhum momento. Mas na Alvorada tem mais gente também e não funciona. Na Barbarossa também tem Wi-Fi, meu. A gente mistura vodka e Fanta, que é Wi-Fi. 6:15, esse é o Pretinho Básico. Vem cá, agora há pouco o Potter falou o seguinte, que se o Theo não tivesse aqui, pra quem tá ligando o rádio agora, hoje eu tive que trazer o meu filho no programa aqui, porque não tem aula e tal. O Fetterzinho tá aqui comigo, o Theo. E aí é o seguinte, o Potter falou que se o Theo não tivesse aqui, ele ia falar uma coisa. Só não falou porque respeitou a criança, né, que tá aqui no programa. Sobre isso, o Theo tem um recado pra pedir pra vocês. Vai, Theo. Qual é o recado, Theo, lembra? O recado, tu lembra qual é o recado que tu tem pra pedir pros juristas? Então fala aí, fala pra eles aí, vai. Tchau. Eu quero que vocês não falem coisas que façam os pais que estão com os filhos desligarem o rádio. Falou então uma criança em nome das milhões de crianças potenciais ouvintes do Pretinho Básico. Eu falei isso, obrigado, filho, te amo. Tem como tu repetir, Théo? Repete. Repete pro Potter, Théo, por favor. Pode repetir? Por favor. Que canseira. Esse pessoal que não entende, né, dá uma canseira, né, Théo? Esse pessoal que não entende dá uma canseira. É melhor tu ter mais paciência comigo, que quem vai te levar pra noite sou eu depois. E aí tu vai ver que é bom pra tosse. Reportagem do jornal O Globo trata... Reportagem do jornal O Globo trata Florianópolis como a Beverly Hills catarinense. A capital catarinense tem a maior proporção de ricos entre as capitais do país. 27% dos moradores de Floripa pertencem à classe A, contra 19% do Rio e 17% de São Paulo. Chimete, né, cara? E nós aqui, meu, quantos somos? Nós aqui somos muitos, nós somos pobres, né, Jason? Nós é chinelo. Somos muitos, nós somos a classe C. Nós é vida louca. Nós somos a classe C, a classe... Dominante, exatamente. Classe C, chinelo. O que mais tem é classe C. Não, dominante não, a classe que mais tem. Dominante, os dominantes estão lá. Sim, dominante no sentido de ser mais. É a maioria, nós somos a maioria. Por exemplo, se fizessem uma seleção com cada classe, a classe A ia vencer. É, sim. É muito mais gente, né? Mais jogador. Exatamente. Parabéns, isso aí. Parabéns. Rico não perde tempo jogando bola. Não, mas não é seleção de futebol, cara. Não. É seleção de pessoas. Seis e dezessete é o Pretinho Básico aqui na Atlântida, ao vivo pra todo o sul do Brasil. Muito obrigado também pela sua audiência pela internet, atlântida.com.br, e nos aplicativos pra smartphones e também tablets. Vem em mim. Que é, Potter? Uma baita notícia aqui, que é o gaúcho Marcel Sturmer. Conquistou o vice-campeonato mundial de patinação artística. Maravilhoso! É ótimo, Ele é gaúcho de Lajeado. Parabéns, Marcel! E ficou atrás apenas o italiano Dario Betti na classificação final. Dario! Só que o Marcel ganhou e desabafou, né? Desabafou lá. Nas redes sociais? Desabafa, Marcel. O que ele falou? Sofri demais essa temporada com problemas de patrocínio, além de uma lesão crônica que me atormentou por meses. Por tudo isso e muito mais... Ser o segundo melhor patinador do mundo tem um sabor muito especial. Isso é ele emocionado. Ele tá emocionado, né? Tá com a voz embargada. Maravilhoso, demais. Marcel. Parabéns. Grande incentivo. Cara, baita cara. Nosso ouvinte. Nosso ouvinte. Uma coisa que eu gosto, Marcel, as roupas que ele usa nas apresentações. Mas é que não depende dele daí, né? Isso é regra, né? Artística. Tu usa cada coisa na balada do Pretinho. Roubaram as coisas dele uma vez, né? Roubaram ele dentro do carro. Antes do Pan-Americano. Na véspera do embarque. Pra guardar agora. E é caro pra caramba esses troços, Patinho. Sabe, né? Tu és proibido de fazer patinação. É muito perigoso. Até anda de skate, rapaz. Sim, skate é coisa de macho. Patinação também pode ser. Preconceituoso! Fala, Geiso, fala. Se a Avenida Brasil fosse um brasileiro, sabe como é que seria? Como é que seria? Ah, quero ver essa aí. Não, pera aí um pouquinho. Oi, vem pra furar, meu olho, vem pra furar, meu olho, O Jorginho seria o Inter. O Jorginho? Que é o Raymond. Seria o Inter. Por quê? Passou por uma grande crise de identidade, mudou os treinadores. Tá. Não sabia qual caminho seguir, tipo, se vai a Libertadores, se não vai. A outra, outra vítima de grandes altos e baixos, o maior número de empates foi o Inter. Já foi mais feliz de ter vários títulos agora, né? Mas ainda pode terminar bem, que é o G4. Né? Para isso tem que primeiro chutar dentro do balões. A depressão, né? Calma. Ah, ok. O Grêmio seria a Suellen. Acabou. Suellen. Aí depois, daqui a pouco, tu volta pra falar do Grêmio. Não, fala agora. Não, fala aí. Oi, vem pra furar no meu colo, vem pra furar. Meu olho, oi, vem pra furar o meu olho vem pra sentar, o meu saco. E aí, Geizô? O Grêmio não enche o meu saco, foi. Coçar o olho. O Grêmio é a Suélia, porque meu, tem sido elogiado por muitos, né? Ela tá fazendo uma boca. É uma boca, parece. Mandar no seu bairro ali, que é o que já ganhou o Grenal do Brasileirões. Sim. Atrai multidões, das melhores médias do público. Segunda. Mas precisa tomar um rumo na vida pra não terminar frustrado. Uh-huh. Quer ser a vaga da Libertadores. Ah, muito bem. Então o Inter é o Jorginho. O Grêmio é a Suélia. E depois nós vamos ver a Nina Barra Rita, o Cadinho e o Leleco. O Palmeiras é o Max. Posso perguntar pro Figueirense? Quem é o Figueirense? O Figueirense é o Tomás. Quem? É o Tomás. O mero coadjuvante. Vai cair, né? Posso perguntar pro Théo uma coisa na novela? O Palmeiras é o Max. Quer apertar o quê? Pro Théo uma coisa na novela? Ele não vê novela, cara. Tu não vê novela? Mas eu vejo. Hã? Fala aqui no microfone, então. Não vejo! Não faz parte. Quem faz na hora da novela? Seu Théo Svetter. Eu tô brincando na hora da novela. De quê, meu? Videogames? Depende do que eu tiver com vontade. Toma. Não, hoje, criança, de noite, aqui, a censura da novela é 12 anos? É. 12 ou 16? É 16. Então não dá pra ver, que nem o nosso querido aquele, como é o nome do cara que levou o filho pra ver o Ted no cinema? Protógenes. A censura era 16 e ele levou a criança de 11. Mas tiraram a gordinha da novela, a filha da Carminha, tiraram. Exatamente. Mas ela não voltou? Não, porque ela tava comendo demais. Ela não tinha mais espaço pra ela na tela. Com os coleguinhas na Disney pra não ver tudo que tá acontecendo na novela. Na boa, cara, assim, ó, recado pros pais, assim, tem cenas, diálogos, especialmente da novela das nove, da Rede Globo, Avenida Brasil, que não são próprios pra uma criança. Cara, falando palavrão pra caramba. Esses dias eu olhei um capítulo inteiro, que eu não olhei a novela, não acompanhei ela, assim, não merda, sabe que tá perdendo. É natural. É verdade. É inacreditável. Não, e sem falar nos contextos, né, cara, de sacanagem, de traição, de tá louco, cara. Novela, velho, na boa. É uma baixaria. Às nove não pode ser pra criança. Só da sete. Não, da sete, quer dizer, okay. Aliás, não é, né? O governo tem lá a censura e faz valer isso, mas quem tem que fazer valer a censura, pai, né? Dentro de casa é o pai e a mãe, claro. Né? Por quê, papai? Não, porque a Sueli, a imagem da Sueli, atormenta a cabeça de uma criança. Ah, é verdade. A criança desde pequeno já nasce todo doente. Não tem ainda. Acho que o Rony. Não tem ainda. É ali pelos 12, 13 anos que vai desenvolver essa percepção visual. Com sex appeal, entendeu? Eu fui com 9 anos em Vamp. É que é precoce, com né? Com quem? O Matosão? Não, com a Cláudia Ohana. É precoce. Aí, por falar nisso, se o seu filho tem de 8 a 12 anos, fique atento. Você pode ter um futuro campeão do futebol dentro de casa. E pra saber se ele é realmente um craque, participe, faça com que ele participe da Peneirinha Gillette. Ele pode ganhar um ano de escolinha de futebol e mais um treino de 2 semanas em um clube da Europa. Ô, Théo, se tu quisesse fazer um treino num clube da Europa, que clube tu queria treinar, meu? Barcelona. Por que será que todo mundo vai em segundo lugar? Em segundo lugar. Zenit. E o Grêmio. Quem? Qual? Segundo lugar da Europa, onde é que tu queria treinar? Talvez Real Madrid. Talvez Real Madrid. Aqui no Brasil, seu pequeno vagabundo. Diz pra ele qual é o time aqui do Brasil que tu gostaria de treinar. Inter. Tá bom, tá ótimo assim. Então assim, ó, vá com a família e acesse peneirinhagilete.com.br. Gillette é a marca, Gillette com 2 L's e 2 T's, peneirinhagilete.com.br. Veja o regulamento, serão várias seletivas em mais de 15 cidades do sul do país e com certeza vai ter um apertinho de você. E atenção, se você tá no Rio Grande do Sul, nesse fim de semana que tá chegando aí, 20 e 21 de outubro, seletivas vão acontecer em Livramento e Pelotas, Santana do Livramento e Pelotas. Então inscreva seu filho gratuitamente. Não perca essa oportunidade, vá com a sua família, nem que você saiba que o seu filho não vai dar pro troço. Mas vai lá, leva ele lá pra participar, pra fazer parte desse esquema legal. Fazer amigo, né? Fazer amigo, exato. Sabe quem é de Livramento? O Igor do Inter, esse filho do Figueira, de Livramento. Baita cara esse Igor. Não, esse cara é Pelotas, o pessoal dá pro troço, né? O Tyson, olha, bom jogador. O Emerson, olha, bom jogador. Tudo de Pelotas. É verdade. Muito bem lembrado, Paulo Britinho. 6h25, Arthur Gubert, o que que dizem sobre o Pretinho nas redes sociais? Peterzinho é o destaque do PB. Muitos elogios aqui ao hotel, esse é do Guilherme Balo aqui, ó. É a Júlia Mayumi, ouvindo o PB pela internet. Boa, onde, Júlia? Muita gente. Ela não disse da onde. Ela não disse da onde. Mas com certeza é pelo atlântico.com.br. Muito bem. Ou pelo aplicativo. Opa. A Paloma Rocha, só vocês pra Neymarem a segunda, porque é a segunda-feira dão da Baez. Só você e o Bruno, com dois N's, seguindo, larguei o Xbox pra ouvir o Pretinho. Ah, obrigado. Tamo é grandão, uma grande boa. Coisa, né? Tamo grandão, tamo grande grandão. Tamo gigante. 6h25. Se larga videogame pra ver o Pretinho é porque, né? É isso que eu disse. Porque é o quê? Que é muito bom o Pretinho, né, Théo? É. Pra largar o... Tá bem. Ô, Porazinho, o que tem aí, Porazinho? Uma piadinha velha. Piada velha do Porã. Oferecimento pequeno alemãozinho. Vodka, agora vai. Quando a bebida entra, a verdade sai. Que boa, todas as piadas aqui que eu tenho, só essa eu posso contar na presença do Théo. Boa, Porã. Muito bem. É um exercício interessante. É, bem interessante. Bem interessante. Imagina que todos os outros dias tem zilhares então, de Théo ouvindo. Então, vou contar uma piada que a produção a gente separou pra mim. Só a gente não vê. A piada que a produção separou, então, pra Vamos mim. Vamos lá, então. Aquela que eu conto pra todas as crianças do Brasil. Não, não, vai na tua. Vai na tua, que a produção separou. Não, que a produção separou. Que a produção separou. A produção é uma produção então consciente. Tá, então tá. Produção consciente. O cara aborda a loira na lanchonete. E aí, neném? Aceita aí um cafezinho, sabe? Vem, neném. E a mulher não tava nem aí. E aí o cara insistiu. Então, ô nenenzinho, tá um suco de laranja, suquinho de laranja, não tá afim. Ela se levantou e ele foi atrás. E bombons, gosta de bombons? Ela deu um olhar gelado, virou as costas e aí ele engoliu seco e meteu, né? A trepadinha, então nem pensar, né? Meu Deus do céu. Eu tenho uma nesse clima também, vai. Piada do Pote! Oferecimento! Arroz caniço! Coloque arroz caniço! arroz caniço, cara. Coloca arroz pra fazer um... pra dar uma pescadinha. É, uma pescadinha com arroz caniço. Arroz caniço, cara. Muito grande bom. Concorrente do Pileco Nobre. Do arroz cadela, né? Exatamente. Fisgadinha. É. Vai, Potter. Pergunta isso aqui pra mim. Fisgadinha. Pelequinho. E aí, cara, foi ovacionado no show de ontem? Não só ovacionado, como entomatado, acebolado e alaranjado. Muito bom. Aliás, agora tem uma pergunta aqui no Twitter. Pergunta. O nosso ouvinte Peterson. O Peterson, numa demonstração de Peterson. Curiosidade, ele pergunta assim, como é que é? Não entendi. O filho do Fetter não vê novela, mas vê o UFC. O que tem a ver? É que há uma grande diferença, né, cara? O UFC é um esporte e a novela é uma depravação. Tu sabe o que aconteceu isso lá em casa esse fim de semana, né? O João Pedro, que tem a idade do Theo, tava vendo o UFC com a gente. E aí, daqui a pouco, ele chegou e perguntou, mas pai, mãe, isso aí não é violência demais pra mim? E tu falou assim. E tu falou o quê pra ele? Filho, isso aí é um esporte, filho. Isso aí, cara. Se preparam. Isso aí, cara, isso não aí. É briga de rua. Violência é briga de rua. Isso aí, mano. Isso aí é um esporte onde as pessoas se preparam. É isso aí. É, enfim. Aliás, pro Peterson, assim, ó, o Theo não só ele assiste ao UFC, como ele joga o UFC, como ele pratica uma arte marcial. Escuri é uma máquina. Não é uma máquina, mas é que eu acredito que o esporte seja o caminho. É verdade. Pra colocar a criança desde cedo na disciplina, né? Esporte tu faz, Théo? Esporte e música é fundamental pra criança. Que esporte tu tá fazendo, Théo? Eu prefiro... Não, eu prefiro. Qual é a arte marcial que tu faz? Qual tu faz? Capoeira. Aí, garoto. Zaguri! Joga capoeira. Manda um abraço pro teu professor, hoje do professor, meu. Um abraço pro meu professor Montanha. Aí, Montanha é gigante. Né, é grande aquele cara, né? Deve ser pequeno Montanha. Né? É grande o Montanha, né, cara? E aí, fazer as cantadinhas. Jesus, manda bala aí nas cantadinhas. Teozinho, ouve aqui, meu. Presta atenção, Teozinho. Teozinho, tu vai chegar na Gatíssimas do colégio, do amanhã, meu. Vai chegar nela assim, Gatíssimas. Muito Gatíssimas, saladas. Me chama de demônio e deixa eu te possuir. Boa, Boa, gatíssimas, muito gatíssimas, Salado. Eu queria reorganizar o dicionário, Salado. Só pra colocar eu e você juntos. Nossa! Meu Deus! Olha só! Essa foi péssima, gente. Gatíssimas! Você não é um beliche do lado, mas tem dois colchões, meu. Dois colchões. Gatíssimas, muito gatíssimas. Você é mais quente que a fonte do meu PC. Sempre ligado, né, gente? Sempre ligadinho do lado. 6:30 da tarde, já? Classificados do Pretinho. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Classificados do Pretinho. O cara tá anunciando que busca um relacionamento de foro íntimo e pessoal. Opa! Arthur. Hoje, saindo do trabalho, ouço os classificados e em um dos anúncios um rapaz em busca de um relacionamento. E acreditem bem, na hora que sintonizei, eu pensava cá com os meus botões. Puxa vida, como eu gostaria de chegar em casa e ter um par de meias de homem pra lavar. Meu Deus. Então, meus amigos, é isso aí. É gorda. Venho por esta anunciar que sim, estou buscando um relacionamento e tudo que vem no kit. Ah, isso é muito legal, porque a gordinha realmente lava a roupa. Pares de meias, um belíssimo jantar numa terça-feira em Paris. Vou dizer Paris. Quem eu sou. Olha isso, hein, cara. A mulher quer meia pra lavar e quer jantar em Paris. Isso é que é mulher. É verdade. Isso que é bipolar. É barbaro de conseguir um cara que faça isso. Que é bipolar. Solteira, ela é solteira já faz algum tempo. Bem, solteira, não é solitária. Óbvio, é óbvio que ela é diferente. Ela escreveu isso. Ela tem a idade da Rodaica, 36 anos. É, dá pra passar com o dinheiro. 36. A Rodaica tá com 36. Solteira algum tempo aos 36, tu imagina. Não, pô, tá dois ela anos. Ela é linda, leve e loira. Facebook. E ela diz que tem foto pra gente não achar ela baranga. Maurício. Ela não é nem baranga, nem Gisele. Ela bota aqui. Ela Gisele é, okay, é Gisele então. Bündchen, né? Modelo de beleza. Então, famoso meio termo. Ela é, além disso tudo, independente, inteligente, perspicaz. Ah, perspicaz já não dá. Mulher perspicaz é o problema. Já é independente, já é inteligente. Quando fica perspicaz, aí cara, deu, meu. Não inteligente, tem homem que aguenta isso aí, não dá, não dá, não, não dá. E a mulher, burra na separação se torna perspicaz. Perspicaz, é verdade. Mas enfim, ela é independente, inteligente, perspicaz, honesta, ética, corajosa, sincera e sim... carente. Precisando desesperadamente de um colo e dois ombros onde eu possa me apoiar. É o perfil da Preta Gil, isso aí. Eu quero alguém normal, com hábitos normais. Ah, eu tô fora. E que sim, queira crescer junto de outro alguém. Bem no final. Se aqui tiver que dar alguma característica, então que alguma, se ela puder pedir que alguém seja de alguma forma, ela prefere que este alguém não fume e que tenha idade perto de 36 anos. Regina Paulo Cazé. Então eu estou fora. Tu tá fora, Santaninha. Tu já passou dos 70. Fuma, né? E ele fuma. Tu já passou dos 70 e fuma. Claro. Então não dá. Não, tu não fuma, na verdade, tu come cigarro. Né? Mastiga. Aliás, a tua coluna da Zero Hora hoje. Leste. Eu li a tua coluna e quero te dizer uma coisa. Tu não podes mais falar de chatos. Não podes mais falar de chatos. Porque tu és um grande chato. Eu sou o maior chato. Tu és o maior chato. Sabe o que eu mais gostaria hoje? Mas do André Lima eu gostei que tu falou. Sabe quando é chato? O que eu mais gostaria quando tu assina o cigarro hoje, do meu lado, tu é muito chato. Eu gostaria de não ser eu para poder sim ler a minha coluna. Mas tu pode ler a coluna. Ter a surpresa diária de ler o que será que Pablo escreveu. Faz o seguinte, vai ler a tua coluna lá no banheiro lá. Bom, vai, olha só, intervalo. Deixa eu dar um e-mail, muito importante, o e-mail da moça que quer alguém com aproximadamente 40 anos. Quantos quilos? Não é relevante, porém. Óbvio que é. Claro que é relevante. Não é relevante, porém. Óbvio que Maurício. É. A tua mulher perguntou pra ti quantos quilos tu tinha quando vocês começaram a ficar. Mas minha mulher também conheceu pesadinho mesmo. É pra saber quanto ela come, né? Maurício, 0 a 10. O e-mail é Cíntia G. Cíntia G. Grande, é G, é G. Cíntia com I. Cíntia, tudo com I. Cíntia G. @yahoo.com.br. Isso é relacionamento, não né? Dá. Posso dar uma dica de relacionamento pro Theo quando ele crescer? É daí tu dá quando ele crescer. Não, vem pra mim. Ah, espera ele crescer. Cara. Posso dar uma dica pro Theo? Vai. Theo, olha pra mim. Quando tiver teu primeiro relacionamento, só tem que fazer uma coisa: amar incondicionalmente. Parabéns, cara. Completamente. Mas isso ele já ama, né, Theo? Tá, Theo. Já ama incondicionalmente, né? Não vai aparecer aí. Cara. Amar incondicionalmente significa amar muito. É. E tu ama muito alguém, filho? Eu? Obrigado, eu também te amo muito. Venho através deste anunciar que estou leiloando uma relíquia. estou leiloando uma revista Playboy. Da Xuxa. Da mulher mais linda e desejada dos brasileiros. Inclusive, ele cita todos nós aqui. Regina Casé. A revista é de maio de 2004, está intacta, em perfeito estado de conservação. Isso significa que as páginas estão todas abertas. Ellen Roche. E a popozuda é... Grazi Massafera. A feiticeira. Juliana Paz. Ah, eu tenho essa aí. É uma Playboy. É de 2004, a Playboy da Juliana Paz. O cara tá leiloando no e-mail. playboy.julianapaz@gmail.com. Posso falar? Leiloar. Quem posso que falar? Vai falar? Duda Gabi? Duda. Ah, não sei, cara. O meu vô, que tá com 80 e poucos anos. Uh-huh. Ainda. Não, tá bem ainda. Ele tem todas as Playboys. Por que, vô? Desde quando se chamava homem. Então, ele tá querendo vender e eu não sei o que eu faço. Foi, nós lemos um anúncio aqui. Eu vi na uma. Não foi meu vô que mandou. Então, quem... Todas as... Sabe o que é todas as Playboys? Não é. Todas as Playboys. Desde homem até hoje. Em perfeitas condições. Porque... Homem é o nome anterior da revista Playboy. Então, quem quiser... Tem da Xuxa? Tem todas. Só que da Xuxa não dá pra vender, né? Então, quem quiser essas Playboys, manda e-mail pra mim. E a avó, o que que acha disso, cara? A minha avó... Adora, limpa. A avó dele é uma mulher madura, né? Claro, né? A única mulher que reclama da coleção de revistas masculinas do homem é a imatura. Exatamente. Que a mulher, você cara que tá enfrentando uma mulher que não gosta de Playboy, já acaba agora. A mulher que tem ciúme de um homem que olha uma revista. Essa não é pra casar, né? Não dá pra ter do lado. Essa vai te incomodar muito na vida. Não larga, dá pra ter do lado. Imagina, larga de mão. Se no papel ela reclama, imagina na vida real. Uma mulher que reclama... Um dia reclama uma história tua, não vai te perdoar. Por favor, uma mulher que reclama que você olha pra outra na rua, você tem que separar dessa mulher. Eu posso te ler a Playboy. Daí não. Sabe que esse fim de semana eu debati isso com a minha mulher. Dá uma olhadinha. Olhou uma gostosa. Que alguém... Como é que foi? Ah, um cara olhou pra Rodaica de uma forma que eu não gostei. E aí, tu embocou ele? Não, claro que não posso fazer isso. Mas como é que tu não embocou o cara, meu? Como é que eu vou fazer isso? Tu é um zero mina. Vai lá e emboca o cagão. Olha só, deixa ele falar. Vamos ao que segue. Digamos que eu tivesse dado no cara. Mas é o mínimo que eu esperava. Como é que eu ia estar aqui hoje, rapaz? Diante da minha audiência, dessa galera que me acompanha há 25 anos e sabe que eu só uso da violência quando é extremamente necessário. Acho que era o caso. Não era. Foi todos os tapas que tu me deu aqui foi necessário. Era um cara... Isso foi necessário. Era um cara bonito? Mas o cara... Não era um cara bonito. Então era um chulé. Esse é o perigo. Era um chulé. Se fosse um cara bonito, tu tinha lá de se agarrar nele. Não tinha nada, cara. Não tinha nada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. É que não dá pra mulher... Pra olhar. Nenhum cara pode olhar pra uma mulher acompanhada. Nenhuma mulher acompanhada deve olhar pra um cara. Não, acompanhado. Aliás, uma mulher não deve olhar pra um cara acompanhado. Não é bonito, tu entendeu? Isso eu também acho. Não cara. É bonito. Mulher não cara. Pode olhar pro cara acompanhado. Eu não acho é isso lamentável quando as minas fazem isso comigo. Já basta o cara. Quando o cara tá sozinho, o cara olha. Aí ok. Mas também não olha pra mulher acompanhada. Mulher acompanhada não. Por favor. É uma falta de respeito. Mas tipo assim, tu. Às vezes o cara tá com a sua própria mulher e passa uma coisinha na rua e aí, eu sou obrigado a falar, tu viu aquilo? Tu fala isso, porra? Eu falo, eu não, cara. Eu olho pro outro lado pra não dar na cara. Tem como disfarçar, Féter. Aí eu digo, mas tu viu aquilo que eu vi? E ela diz o quê, porra? Eu vi, amor. É muita amizade, comenta as coisas. É muita amizade, né? Eu me incomodo muito. Isso é parceria. Parceria. Cumplicidade. Mulher é um espetáculo. Eu já dei a dica. Ela. Você vê uma gostosa, fica olhando pra ela na ida e na volta. Não é que a tua mulher te olhar apavorado e fala assim: essa guria acho que foi minha colega, hein, Gretchen? Isso, eu me incomodo com isso porque os guris vêm, falam comigo, olham e a minha namorada se mantém paradinha. Os caras contigo, né? 20 minutos pra 7. Vamos fazer o show do intervalo. A gente volta em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Eu vou puxar. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Atlântida. Obrigado pela audiência. 15 minutos para 7. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Telefonia Big. Da Milera Moda está nas ruas. Devassa. Porque todo mundo tem um lado Devassa. Estamos de volta, doutor Alceu, para falar de futebol. Tem jogo hoje, doutor Alceu. Doutor Petri, doutor Peterzinho. O doutor Peterzinho tá aí com a gente, doutor Alceu. Tem jogo hoje, doutor Alceu? Hoje não. Não? Hoje não. Vamos. Não. Casa Perini Especial, eu agora apresento o doutor Alceu brilhando muito aqui no Pretinho. Agora no Pretinho Básico. Ei. Bola nas costas. E aí, doutor Nocer? Doutor Pepper, o senhor lembra da Amanda Vara, doutor Pepper? A olha. Mulher do Maxi Lopes? Bateu o Porsche no Maxi Lopes, doutor Pepper. Ele deve ficar de cara com ela, hein? Como dá prejuízo essa mulher, hein? Valia um milhão de real, doutor Pepper. Valia um milhão de reais o Porsche? O Porsche. Porque qual era o modelo? O Porsche é Panamera. Ah, um Panamera. Panamera. Nunca ouvi falar. Panamera. Doutor Pepper! Para, doutor Alceu! O que que o senhor vai fazer amanhã de manhã, doutor Pepper? Amanhã de manhã, doutor Alceu, que horas? Mas nobre! Cocôzinho, talvez. Doutor Pepper, o doutor Theo e vá ver o jogo do Brasil, doutor Pepper! Contra o Japão. Contra o Japão amanhã? Amanhã tem 9 da manhã, né? Brasil e Japão, olha, às 9 que programa, que baita jogo! Acho brabo eu ver o jogo do Japão com o Brasil, viu, doutor? Bem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo! TikTok! Ô, doutor Theo, qual é a classificação do Brasileirão, doutor Theo? Em primeiro lugar, Fluminense vem isolado na frente. Isolado, Theo? 68 pontos. Nossa senhora, vai bater recorde dos pontos corridos do Fluminense. Vai. Eu acho que já perde na quarta aí. E aí, quem mais em segundo? Em segundo vem o Atlético Mineiro. Quantos? Só com 59. Só com 59. O só. Terceiro? O Grêmio com 57. O Grêmio. Quarto. Repete este time. Grêmio com 57. Que time. Em quarto lugar no Brasileirão, quem é que tá? São Paulo. Quantos pontos? 52. Quinto lugar. Vasco. Mas não chega teu time, Theo. Nunca tinha. Não chega o nosso time nunca, né, Theo? Quanto que tá o Vasco, Theo? Tá em quinto lugar. E quanto? Quantos pontos? E o Inter tá em sexto lugar com 45. O Inter tá em sexto com 45. Tá bom. Obrigado, tá, filho? Figueirense em qual posição? Em 19º. Que dureza. Cara, o Atlético Goianiense. Peterzinho, repete o lugar do Grêmio, senão eu vou te queimar com o meu cigarro. Repete pra ele. Terceiro lugar, Grêmio. Boa, obrigado. Boa. Doutor Alceu, era obrigado. Isso? Doutor Pepper falando em Grêmio, o jogo da Arena, doutor Pepper. O que tem? Vai ser num sábado às 10 da noite, doutor Pepper. Ah, demais, né? Horário de evento. Oito Grêmio de contra o Hamburgo. O ingresso mais barato é uns R$690. Vai Nossa, ser um sim, mas elite, inteiro. Grêmio é um time da elite, né? Cara? Vai ser um dia inteiro de atividades, culminando no jogo contra o Hamburgo. Demais, às 10 demais, da noite. Demais. O Hamburgo joga na quarta ou na quinta e de noite. E vem, pega, né, um voo fretado e vem pra jogar com o Grêmio. Que coisa! Era isso, doutor Pepe. Tá bom, doutor Nocer, muito obrigado. 12 minutos para 7. Fala, Porazinho. Mandar um abraço pra galera do CEE, pra todo mundo que esteve no CEE em Porto Alegre nesta tarde, o Centro de Integração Empresa e Escola, onde estive lá para entregar os prêmios da promoção Ser Estagiário É, uma promoção muito legal que rolou aqui na Atlântida, envolvendo a Atlântida e o CIE, e foi muito bacana estar lá hoje à tarde. Abraço pro seu Luiz Carlos Eimael, o senhor Luiz Carlos Eimael, também pra Lisete Guerra Poucos, pessoal do CIERS, e a gente tá junto aí nessa, valeu. Boa, Porazinho, 11 para 7, fala, Théo. Antes da minha próxima piada. Poróxima. O que tu quer da próxima piada? Eu quero mandar um abraço pra minha avó Milu. Aí, um abraço e um beijo, né? Bem apertado. É. Quem mais? Pauta avó, não? Sim, pra minha outra avó, maninha. Tá. Quem mais? Pra minha babá, a Titi. Tá pra... Quem? A Dinda, o Dinda, né? Todo mundo. Minha irmã. A mãe, a mana. Pra todo mundo. Tá bom, obrigado. Pra mana, eu acho que ela não vai escutar. Não vai, a mana não ouve, né, tadinha? Surda. Tá bom. 10 pra 7! Toca! Eu vou contar isso pra ela. Não, brinca, tô brincando. Então conta a tua piada aí, mano, vai. Piada do Theo! Não temos oferecimento. Manda bala aí, guri. Trabalho infantil não pode, né, galera? Trabalho escravo. Tem um esqueleto no armário. Temos. Vai, Geison, um esqueleto no armário. É um cabide humano. É o Mr. P. Diz pra ele, então. Um campeão de esconde-esconde de 1950. Então tá, vamos ver se tá bom mesmo. Vai, gente, vai. Vamos ver se tá bom mesmo, seu pequenifo. Meu amigo, ele é Gens. Ah, quero ver. O que a passarinha disse pro passarinho? Tempo. Eu quero dar no ninho. Me dá no ninho. Me dá danoninho, danoninho, dá. Me dá danoninho, danoninho, dá. Alemãozinho, quero ver essa, meu. Qual é o estado brasileiro mais colorido que existe, toma? E aí, Théo? Tempo! Duvido, meu. Estado brasileiro mais colorido? Colorido, essa não vai saber, meu. É o Rio de Janeiro. Não, entendi. Por quê? Por quê? Não entendi. Por quê? O mar é azul, o jardim botânico é verde, o comando é vermelho e a coisa tá preta. Ah, garoto! Muito bom, velho. 9 para 7, daí toca o telefone e o médico reconhece a voz de um outro médico, colega, do outro lado da linha. Ô, doutor Jairo, estamos precisando de mais um parceiro de pôquer para completar 4. Ah, pois não? Sim, já estou a caminho. Um abraço. Aí, enquanto ele veste o paletó, a mulher pergunta: o caso é grave, amor? É, sim. Tão grave que já tem outros 3 médicos no local. Arthur Gubert, o que dizem sobre o Pretinho Básico nas redes sociais? Jogando Play e ouvindo Pretinho. Isso é massa. É o Renato Espanhol, tá jogando Play 1, o Renato Espanhol. Play 1 é retrô já, né? Eu tenho Play 1 lá em casa e o Super Nintendo. Sim, mas tu é retrô. Quem quiser trocar fita comigo aí, tá Arthur de Verdade no Twitter. Tu aceita fita cassete também, Arthur? Aceito, claro. Curto fita cassete. E vídeo cassete, escarro louco? Também, vídeo cassete, tenho várias fitas. Tem que limpar os cabeçotes, inclusive. Vai, meu. Quantas cabeças tem no vídeo cassete? Não sei, cara. 4. Luiz de Torres, esse guri é mais macho que o pai. Tem uns 3 fã-clube do Luan Santana também comentando Pretinho. Que legal, cara. Esse público é legal tá com a gente. E tem um time de futsal de ouvinte do Pretinho com 2 reservas. Número 1 é o Jefferson Leandro. Olha lá, bom jogador. Número 2 é o Robson. Olha aí. Ronaldo Nogueira. Nogueira, grande Nogueira. Denian. O Denian. Alex Love. Alex Love. Irmão do Vale Alex Sandro. Alexandro. E o atacante é o Roberval. Cara, olha só. Grande futsal Roberval. Não tem atacante, eu te falei isso. Pivô e fixo. Isso, fixo. Sabe que o pessoal lá, os gandulas do Grêmio, querem bater uma bolinha com a gente. O Isada veio me apertar ontem lá. Opa, os gandulas do Grêmio, de que jeito? Os guri devem gastar bola. Os gandulas do Grêmio querem jogar com a gente. Tem 2 times que não dá pra jogar bola: gandula e o time dos lixeiros. Sabe por que é gandula, né? Eu já contei no Bola nas Costas, né? Mas se você não manda sabe. Manda aí que eu não lembro. Gandula é porque teve um argentino que foi jogar no Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. E esse cara não era aproveitado. E aí o que acontecia? A bola saía e o argentino ia lá e devolvia e a bola. A bola. Devolvia a bola. E ninguém fazia isso na época. E aí todo mundo se impressionou com a prestatividade do argentino. Isso aí lá na década de, sei lá, 40, 50. Era um argentino prestativo. E aí o sobrenome do argentino era Gandula. Gandula. E aí por isso o ato de... Devolver a bola. Né? Pô, demais, hein? Sendo chamado de gandula como homenagem a este argentino. Podia mudar o nome. Que jogou hoje, no Vasco da Gama. A torcida do Grêmio agradecesse, por exemplo, o nome do gandula virasse o nome de Herrera, por exemplo. Como é que é aquele. Como é que é aquele do Grêmio, jogador argentino, cara, do Grêmio. Bertolho, Facundo. Facundo é um nome Bertolho. Muito comum na Argentina. Cara. Provavelmente o nome do Gandula fosse Facundo Gandula. Talvez. Tu sabe e aí na Inglaterra, como é que chama o Gandula? Gandula. Não. Não sei. Ball catcher. Aqui é Gandula. No Brasil ball é. Ball catcher é no tênis, né? É o ball catcher. Ball catcher é no tênis. Sério? Sim. Ball catcher. É o catador de bolinha. Fica no meio. Ball catcher. Isso, bota na da rede. Entendi por que a minha mulher então disse que tinha que pagar o ball catcher. Ah, é o cara que recolhe as lá na tua corda de tênis. Eu pagar o ball catcher. E aí, na hora que a bola. Maurício, tu é sensacional. Eu te adoro. Era uma correria, ele tinha que ir lá antes. O ball catcher e lá buscar a bola. Era ball catcher pra cá, ball catcher pra lá. Ô, Amaral, tem uma pra nos contar aí, Amaral? Tenho, vou na Damilera agora conhecer a linha. Eu tenho que ir também. A linha Ice Cream da Damilera. Meu, por favor, só um momento. Porã, essa tua camisa é da Damilera? Damilera. Gostei muito dessa camisa aí, cara. Porã Teló. Muito. Xadrezinha. Lá Michel Teló. Porã Teló. Eu uso muito pouco xadrez, mas essa aqui realmente é... Muito legal essa camisa. Damilera. E é Damilera, né, Arthur? É, Damilera. Mas aí, Amaral? Damilera.com.br, conheça lá a linha Ice Cream, que é o frescor da estação. Maravilhoso frescor. Quando o cara faz doações, não é legal o cara ficar falando, que o cara faz doação com o coração, né? Mas tinha uma época nesse programa que Duda Garbi e Arthur não recebiam, né, os material. Eu acho que isso tu não deve falar. Presentes da Damilera, acho que mais vale a pena falar. Não. Né? E aí eu pegava os meus quando presentes se doa, não se fala. E distribuía pro Arthur. Demais. E pro Duda. Inclusive, a calça que eu tô usando. É que vezes o Maurício Amaral Porã fizeram isso com o Arthur e com o Dudu. Deixa eu só te ajudar. Deixa eu te ajudar nessa explicação. Ela usa camisa de xadrez, sua esposa. Não, obrigado, não vou te ajudar. Não, quero que eu quero ouvir a Damiller. Não, o que acontece é o seguinte, cara. A Damiller, como patrocinadora do Pretinho Básico, Porãzinho, a Damiller nos brinda mensalmente com um valor X determinado lá para que nós vamos. Ou para que nós vamos, é? Para que nós adquirimos uns paninhos. Para a gente adquirir. Para que a gente vá até a loja, vá até a Damiller, prestigie o nosso patrocinador e busque lá um presentinho. Presentinho, uma vírgula, porque são uns panos muito legais, né? Pano massa. Eu, por exemplo, só uso calça Damiller. Eu também. E era isso. Eu tenho só calças. As três estão no Damiller e as três o Potter me deu. Parabéns. Isso é Avenida Brasil, fosse o brasileiro. Isso é Avenida Brasil, isso é Avenida Brasil. Oi, oi, oi. Vem pra furar o meu olho, oi, oi, oi, hey. Oi, oi, oi, oi. Vem pra furar o meu olho, vem pra acertar o meu colo, oi, oi, oi. Uai, o Vasco pegou a letra? Só um pouquinho, para tudo. Uai, o Tererê, o Chilena é bom demais, Dourado. Eu tomei com a Gênesis e com os Arambos, meu, lá no Baladona Gordo, Dourado. E tu vai, eu tenho de limões, abacaxi, menta extra forte e o tradicional, Dourado. Tá todo mundo bebendo, meu. É bom esse Tererê. Eu gostei do Tererê. O Tererê Chileno tá vendo nos melhores mercados, Dourado. Se quiser saber mais, meu, entra aqui, ó. facebook.com/ Tererê Chileno. Uai! Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Vem pra acertar o meu colo, vem pra furar o meu olho. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Vem pra acertar o meu olho, vem pra acertar o meu colo. Oi, oi, oi. Oi, a Nina Barra Rita. O que tem? Seria o São Paulo, Dourado. Ah, é. Que começou meio mal, sofreu no lixão lá, Dourado. Mas é estruturado, organizadinho, Dourado. Passou uns momentos complicados, tal, trocou um pouquinho de treinador, mas no final tem tudo pra conquistar o seu objetivo. É o São Paulo, a Nina Barraí. A Carminha ia ser o Vasco. E aí? Que é meio difícil tirar ela de onde ela tá sempre lá, que é o G4, que ficou por muito tempo lá, né, meu? O Vasco tava no G4 desde o ano passado. Desde o ano passado, nunca caiu, é verdade. Meu. E segundo o Guerrinha, o Inter vai ter que ganhar partidas do ano que vem, ainda se quiser, para Libertadores esse ano. Mas aí perdeu, mano. Acabou. Mas aí, meu. E o Nilo, é a última semana de Avenida Brasil, velho. Eu sei quem matou o Max. Sexta-feira. Todo mundo sabe, foi a Carminha. Uma charada aqui, ó. O Jorginho vai ser sequestrado no último capítulo. O Tufão no penúltimo. Não, e aí o Jorginho vai ser sequestrado e vai começar a Salve Jorge. Segunda-feira. Ah, boa. Ah, Leleco. Quem matou o Max foi o goleiro Bruno. Nossa, eu não quero ouvir, né? Ô, Geiso, eu adoraria, mas eu... Vai, Geiso, última, vai. Tá, eu tô só pra acabar o Leleco, né, meu? Leleco! O Leleco é o Fluminense, né, meu? Que às vezes se finge de morto, mas bota todo mundo no bolso. Tem uma relação de amor e ódio com o Muricy. E é disparado mais ele tô vendo a trama até agora. Fluminense é o Leleco. Fluminense é o Leleco. Tá bem, ó, cara. Infelizmente era isso. Um minuto pra sete. Eu não acredito que acabou. Pretinho Básico passa muito rápido. Passa muito rápido quando a gente tá se divertindo e fazendo o que gosta, né, Théo? É. É. Então tá. Era isso. Ficamos por aqui. Esperei Deus na semana retrasada. Era mesmo, né, cara? Ele já sabia que ia ter um feriadinho hoje. Falou, ah, mas deixa eu ir lá no Pretinho, cara. Eu falei, claro, meu. Vamos lá. É dia 15 no feriado. Voltaremos amanhã às duas, aliás, à uma da tarde com as duas edições do Pretinho, à uma e às 18. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria. Vem aí o Arthur Gubert, tocando só pra internet, atlantida.com.br. Valeu, tchau, boa noite.